Noite Europeia. Porto venceu por 5-1, Benfica por 2-1. No Estoril Open, já não há portugueses em prova. E ainda no Estoril, arranca amanhã o MotoGP no Autódromo do Estoril. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Eles são minhotos e muito marotos. E são os próximos entrevistados da Rádio Antena Web em mais um Tempo de Antena. Vai meta minha, a tua não. Vai meta minha, a tua não. Vai meta minha, que é mais ajeitadinha. Estivemos à conversa com Cláudia Martins, letrista do grupo, e que outrora fez dupla com o Tiago no Cantar ao Desafio. Quer saber mais deste fenómeno da música tradicional portuguesa? Em mais uma edição do Tempo de Antena, no próximo dia 29 de Abril, a partir das 5 da tarde. Claro está, aqui na sua Rádio Antena é. Diariamente deparamos-nos no nosso trabalho com novas situações e perguntas sem resposta. Leandro Branquinho traz, de segunda a sexta, algumas dicas para enfrentar melhor as peripécias laborais. Rádio Vendas, uma rubrica com a assinatura de Leandro Branquinho, de segunda a sexta-feira, na Antena Web, às 11h45 da manhã. Boa noite, mais uma goleada do Futebol Clube do Porto no Dragão. O resultado foi o mesmo, mas contra o Villarreal, 5-1 em casa. Os Dragões cilindraram a equipa de Villarreal, o Submarino Amarelo, que afundou por completo com apenas um jogador. Falcão García, Radamel Falcão García, que marcou 4 dos 5 golos da equipa azul e branca. Curiosamente, os primeiros a marcar foram os do Villarreal, que aos 45 minutos, por intermédio de Cani, fizeram o 1-0, mesmo ao cair do pano. A equipa de André Villas Boas começava assim a segunda parte em desvantagem no marcador, numa altura em que o encontro ainda apresentava bastante equilíbrio, com o Villarreal a superiorizar-se no lado direito por grande parte do primeiro tempo. Mas, na segunda parte, foi a vez de o Porto dar a cambalhota no marcador. E que cambalhota! É que, ao minuto 49, aos 4 da segunda parte, através da marca da grande penalidade, Radamel Falcão iniciava a cambalhota, empatando o jogo 1-1. Aos 61 minutos, Guarín fez o 2-1, dando a cambalhota definitiva no marcador, e não mais o Porto parou. Aos 67 minutos, aos 75 e aos 90, Radamel Falcão García marcaria mais 3 tentos, o último já no tempo de descontos. 5-1 foi o resultado final num Porto-Villarreal em que não se esperava um desfecho tão avolumado para a equipa dos Dragões, ora porque são as meias-finais de uma alta competição europeia, ora porque o Porto chegou a perder ao intervalo. Esta reviravolta e este avultado resultado permite aos portistas descansarem em Espanha. Não totalmente, mas com a eliminatória já praticamente garantida. Vida mais difícil tem o Sport Benfica, que ainda assim venceu esta noite na Luz o Sporting Clube de Braga. Mas os bracarenses marcaram um golo, ou seja, que a eliminatória na prática está empatada. Com os benfiquistas a marcarem 2 golos em casa, mas com o Braga a marcar um fora, que poderá vir a valer por dois. Antes dos golos validados, surgiu um não validado. Oscar Cardoso, o Taquara, que marcou um golo, mas fora de jogo. Uma atuação bem, bastante positiva do árbitro nesta situação, que de todas as formas não se revelou uma atitude muito positiva no geral. A equipa do Benfica marcou por intermédio de Jardel ao minuto 50, aos 5 da segunda parte. Foi apenas a partir daqui que se viram golos no Estádio da Luz. A equipa do Braga foi atrevida e aos 53 minutos Vandinho empatou novamente o jogo para os de Brácar Augusta. A equipa do Benfica voltaria a marcar por intermédio de Cardoso, que desta vez estava em perfeita posição regular. Aos 59 minutos, aos 14 da segunda parte, fazia o 2-1 e foi com este resultado que se chegou ao final do encontro. Durante toda a partida, a equipa do Domingos Paciência foi bastante atrevida, chegando por diversas vezes com perigo à baliza encarnada do Sport do Benfica. Aliás, próprio Domingos Paciência não baixou os braços. E apesar de 2-1 ser um resultado positivo para o Sporting de Braga, dado que jogou em casa do adversário, ainda assim, a equipa do Sporting de Braga tentou sempre chegar ao golo da igualdade. Algo que não conseguiu, mas está tudo em aberto para a segunda mão destas meias finais da Liga Europa. Na próxima semana, o Sport do Benfica vai deslocar-se ao Minho para defrontar no AXA a equipa do Sporting Clube de Braga. Também na próxima semana, a partir das 6 da tarde, é vez de o Porto viajar até a Espanha para defrontar o Villarreal, numa eliminatória que, como dissemos, já está aparentemente resolvida, com os portistas a terem vencido a equipa visitante hoje por 5-1. Já não há portugueses na 22ª edição do Estoril Open. O português João Sousa perdeu hoje frente ao canadiano Milos Raonic, enquanto que o português Frederico Gil, número 62 do ranking ATP, perdeu contra o segundo cabeça de série, Fernando Verdasco. João Sousa, que era o número 254 do ranking ATP, perdeu hoje, num encontro que durou mais de uma hora, frente a Milos Raonic. O jogador canadiano foi muito superior a João Sousa e bateu o português por um duplo 6-3, sem resposta de João Sousa. Frederico Gil deu mais resistência, mas também acabou por ficar pelo caminho, perdendo com Fernando Verdasco. O número 27 do ranking ATP venceu o primeiro set confortável por 6-1, mas no segundo set, Frederico Gil quase empatou o encontro. Depois de estar a perder por 5-1, conseguiu fazer a reviravolta e ficar nos 6-5. No recurso a tiebreak, Verdasco levou a melhor em 7-5 no tiebreak, com 7-6 no total do parcial. A 22ª edição do Estoril Open fica assim sem portugueses em prova. Antenoeb, desporto. É neste fim de semana que se vive um grande momento desportivo no Estoril. É o MotoGP que vai chegar a Portugal ao Autódromo do Estoril no próximo dia 29 de maio, já amanhã, esta sexta-feira. Aqui irão reunir-se os melhores pilotos da atualidade nesta modalidade. No passado ano, 2010, esta foi a atividade desportiva que mais lucro gerou na região, com mais de 6 milhões de euros. Além deste lucro financeiro, esta prova do MotoGP, que integra o circuito mundial há mais de uma década, vai trazer nomes como, por exemplo, Valentino Rossi, o campeão do Mundial de MotoGP, em 9 vezes. Aliás, um dos grandes motivos de destaque deste MotoGP 2011. Valentino Rossi é terceiro na geral atualmente, realizadas que estão duas provas. O MotoGP do Estoril é o terceiro circuito deste Mundial de MotoGP. Só estão à frente de Valentino Rossi o espanhol Jorge Lorenzo, que lidera a classificação, e o norte-americano Chase Stoner, que é atualmente o segundo classificado. O MotoGP irá dominar as atenções no Autódromo do Estoril entre os dias 29 de Abril e 1 de Maio, ou seja, entre amanhã e domingo. Ténis de campo, ténis de mesa, boxe, futebol, handball, natação, judo, karaté e até netball são modalidades que fazem parte dos pan-africanos que se irão realizar em Moçambique entre os dias 3 e 18 de setembro. Mas o governo moçambicano, o país anfitrião que vai organizar os Pan-Africanos deste ano, 2011, vai retirar da lista de modalidades 3, o tiro-alvo, o halterofilismo e a ginástica. Esta última está a causar uma certa celeuma entre os países participantes, já que são 15 ao todo os que querem concorrer com ginástica aos Pan-Africanos. A medida, segundo Raimundo Ricardo, da Angola, e que integra o COJA, o Comitê Organizador dos Pan-Africanos, diz que esta decisão da parte de Moçambique foi tomada devido ao facto do país não ser suficientemente evoluído em nenhuma das 3 modalidades. Mas, mesmo assim, a parte da ginástica ainda não está totalmente resolvida. Existe mesmo a possibilidade, caso haja um grande movimento, da modalidade voltar a ser reintegrada, mesmo antes de ser oficialmente excluída dos Pan-Africanos 2011. Os Pan-Africanos são dos momentos desportivos mais ativos em todo o continente africano. A retirada da modalidade ginástica do grupo de modalidades que integram estes Pan-Africanos poderá significar um revés no impacto e na participação dos países neste mesmo momento, que são os Pan-Africanos. Como disse, irão realizar-se em Moçambique entre os dias 3 e 18 de setembro deste ano. O Desportivo das Aves corre o risco de cair num vazio. Não há ninguém para suceder à comissão administrativa liderada por Armando Silva, que apresentou há cerca de 15 dias a sua demissão. A exemplo do que está a acontecer com o Portimonense, a equipa do Desportivo das Aves não tem sucessor à vista e as eleições estão marcadas para a próxima sexta-feira, ou seja, já amanhã, às 8 da noite. Uma Assembleia Geral do Clube Avense irá certamente dar em nada, pelo menos no que toca a uma nova reeleição, já que não há candidatos, segundo adiantou Armando Silva, da Comissão Administrativa que liderava e que ainda lidera, ainda que como demissionário. Adiantou Armando Silva à Lusa que não há novos candidatos, o que faz com que o clube caia ou corra o risco de cair num vazio diretivo. Sobre o Clube Algarvio, o Portimonense Sport Clube, recordemos que já por 3 vezes foram marcadas eleições sem que qualquer candidato se apresentasse. Apesar desta situação não colocar no imediato a presença dos clubes nas primeiras ligas em risco, pode, se esta situação se continuar a registar, começar a criar problemas, quer no Portimonense, quer no Desportivo das Aves. Atualmente, a situação do Portimonense é mais grave em relação à do Desportivo das Aves. Não é por acaso que lhe falamos de Real Madrid-Barcelona no término desta edição do Desporto Antena. Ontem, a equipa do Camp Nou, a jogar em Madrid, venceu a equipa de José Mourinho por 2-0, com golos de Lionel Messi aos 76 e aos 87 minutos, colocando a equipa de Pepe Guardiola em vantagem nas meias-finais da Liga Milionária Europeia. Todavia, vários incidentes, trocas de palavras e títulos menos corretas levaram à instauração de 5 processos, 4 deles para o Real Madrid e 2, mais concretamente, para o treinador português do Real Madrid, José Mourinho. Ao Barcelona foi instaurado um processo depois da expulsão ao intervalo do guarda-redes suplente da equipa de Pepe Guardiola, José Pinto. Quanto a José Mourinho, os processos estarão relacionados com declarações inapropriadas e também relacionadas com a reação do treinador português à expulsão de Pep, que viu um cartão vermelho durante o jogo. Os 5 processos irão ser analisados pela Comissão da UEFA no próximo dia 6 de maio. A Antena Web desconhece ainda quais as eventuais consequências e sanções que quer Real Madrid, quer José Mourinho, quer Barcelona, poderão vir a sofrer com estes processos. Entretanto, há um jogo a realizar-se na próxima semana no Camp Nou, a contar para a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. A edição de hoje do Desporto Antena termina por aqui, mas regressa amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!